a ver que adoras nachos. O problema é que esses nachos são aqui do macho. Ela não te ouve. Não vês que ela está completamente concentrada na comida típica? É verdade. Quando ela está assim, nem sabe o que é que está a fazer. Querem ver? Miley! Foi. Vai lá convidar o rapaz. Não dá. Eu nasci na aldeia. Não fica bem. Mas agora estás na Califórnia. Aqui fica bué, bué, bem. Que é? Tu disseste bué, bué. Porquê que não cresces? Ei, tu é que não consegues convidar o rapaz. Ele não é um tipo qualquer. Ele é do nono ano. Não posso agir como se fosse do oitavo ano. Pois é. E depois, ele nem sequer deve saber que tu existes. Tu não deves passar de uma mosquinha morta na perspectiva dele. Tu já nem consegues voar. Andas para aí pousada com um problema nas tuas asas. Lily, sim? Eu não gosto que me trates assim como um bicho qualquer. Olha lá, tu queres que te ajude? Tu és a Ana Montana, a sensação da música pop. Vais estar à frente de milhares de pessoas sábado à noite. Faz-te conta que ela é uma dessas pessoas. Tens razão, é só uma pessoa. Vou lá. Eu sou capaz. Vou sintonizar a Ana. Olá, Jesus! Vamos partir a loiça toda! O quê? Obrigada! Boa noite, pessoal! Come on! You get the limo out front. Hottest styles, every shoe, every color. Yeah, when you're famous, it can be kind of fun. It's really you, but no one. A dizer, tu disseste bué, bué, e depois ele disse, tu já nem consegues voar. E depois eu disse, boa noite, pessoal! E é por isso que temos que nos mudar. Nem penses nisso. O que foi? Nada. Tô. Espera. Miley, é para ti. Eu agora não posso falar ao telefone. Podes inventar uma desculpa? Desculpa, Josh, mas ela está na casa de banho. Vai demorar. Não! Espera, parece que ela já está a acabar. Passa-me o telefone. Olá, fala a Miley. É capaz de demorar. Eu não era capaz de ter uma saída tão boa. Para a próxima vou deixar o atendedor atender a chamada. A vida era muito mais simples quando a tua irmã ainda achava que todos os rapazes tinham piolhos. Não dá para acreditar. Eu vou sair com um tipo do nono ano. Pois, não acredites, porque eu não te dou permissão. Mas pai, ouve. Mas nada, é um ano mais velho. Em anos de adolescente isso equivale a... Deixa ver, some vai um é igual a... Não vai acontecer! Isso não se faz. Cara triste. Eu não vou cair nessa. Vá lá, pai. Ainda há pouco tempo eu também era do nono ano. E se tivermos semelhanças, tu... Tu vais ter mesmo de conhecê-lo. Ele está quase aqui à porta. Ele é tão giro, mas temos de ter calma. Muita calma. Querida, ter mais calma é impossível. Vá, pai, por favor. Não tentes ter graça com o Josh. Tu não tens graça. Não sei. Eu farto-me rir com as minhas piadas. Como é que se chama um porco que faz karaté? Porquê? Ha! Oh, pai, vá lá. Estou-te a implorar. Não fales. Vou sentar-me no sofá e pôr um ar normal, como se eu vivesse sempre aqui. Ótima ideia. Olá, Mali. Oh, estás uma brasa. Olá. Tudo bem? Eu sou o pai desta brasa. Que tal estou? Está muito elegante, senhor. Boa tentativa. Agora sai de cima do meu tapete, entra na sala e vamos recomeçar. Sim, senhor. Obrigado, senhor. Eu sou o Josh. Senhor... Já se conheceram, já criaram laços, já chega a Deus. Vamos lá acalmar. Acalmar? Não temos tempo. Já se conheceram, já criaram laços, já chega. Adeus, pai. Uau, grandes guitarras. Oh, gostas de guitarras, é? Oh, sim. E estas são mesmo boas. Não tão boas como uma Diefenbacher, mas isso já sabe. Não, eu não sabia. Já pôs a pata na poça. Bem, senhor, eu não estou a dizer que não fosse uma boa guitarra antigamente. Antigamente? Parece que já és músico há uma eternidade. Tipo quê? 30 anos? Não pode ser. Não me lembro de ti. Mas que coisa tão interessante. Tu tens a tua opinião e ele tem a dele. Tu tens de adorar um tipo que diz exatamente aquilo que pensa. Agora já estou com medo de dizer aquilo que penso. Não, não estás nada. Se todos disserem que gostam de hambúrgueres, ele não vai ter medo de dizer que prefere cachorros, não é? Pode ser. E alguns gostam de esquiar, mas ele não tem medo de dizer que prefere fazer snowboard. Yeah. E alguns gostam de Hannah Montana e eu não tenho medo de dizer que ela é uma treta. Absoluto. O quê? É incrível. O rapazinho voltou a pôr a pata na poça. Bacano, eu sou Jackson Atto. Vou ficar com eles, são meus. Uou! É uma visão! Cheguei! Tens sempre assim tanta graça? Bem, depende. Gostas de graças? Eu adoro graças. Eu sou um perito em graças. Tu por acaso sabes como é que um porco faz karaté? Não faço ideia! Ha! Nós somos mesmo iguais. Eu sou o Jackson. Nunca te tinha visto por aqui. Eu sou a Olivia. Moro na zona oriental. Vim até cá para ver se me divertia. Oh, então vieste ao sítio certo. O Senhor Graça sai daqui a 10 minutos. Mas que fixe! Vou buscar as minhas coisas. Está bem. Yes! Sou acordado! Au! Olha o meu mano emprestado. Quantas cenas! Cooper, eu acabei de conhecer uma miúda incrível que ficou caidinha por mim e nem sequer tive de lhe dizer que tinha um Ferrari, nem 6 meses de vida ou outra treta do costume. Bom trabalho! Estás a apanhar o jeito. Nem sabes o que perdeste. E logo à noite ela vai ficar impressionada com os meus movimentos. Não faças isso em público, meu. Oh, olha, aquela não é demais? Uou. Podes crer, uou. Não. Aquela miúda é minha irmã, tosco. Ah. Calma. Uou. Sabia lá, meu. Olivia. Sim, maninho? Chega aqui. Concordaste sair com este tipo? Foi isso que ele te disse? Aldrabão! Mas tu pensas que eu sou uma qualquer? Disparate! Mas eu pensei que... Olha, o que tu pensaste saiu. É melhor esqueceres a minha irmã mais nova. Uhum. Porque se o meu irmão diz para eu não me aproximar de alguém, ele é que sabe. Uhum. Estou tão baralhado! Isto está a ser desgastante. Eu passei o dia de ontem a tentar convencer o Josh a gostar da Ana Montana. Como é que correu? Correu muito bem. Ele agora adora a Ana Montana e nós vamos nos casar. Como é que achas que correu, sonsinho? Eu acho que não correu nada bem. Ding, ding, ding! Agora acertaste! Lily, isto é muito grave. Como é que eu vou sair com um tipo que não gosta de metade de mim? Ele não sabe que não gosta de metade de ti. Por isso faz com que ele pense que a metade que gosta é o todo. Desde que a outra metade não abra a boca, vocês os três vão fazer um lindo casal. Eu não percebo essa matemática. Não deixa de ser uma boa ideia. Assim não tem de existir dele, percebem? Sim, ele nunca vai estar no mesmo sítio contigo e com a Ana. Olá, Miley. Lembras-te do que eu disse sobre a Montana? Vou dar-lhe uma oportunidade. A sério? Mas que fixe! Sim. Logo à noite vou levar-te ao concerto da Ana Montana. A sério? Sabes... Isso é uma ótima ideia! Obrigada! Ajuda! E ela pensou que tinha corrido mal. Afinal, quem é o Palermo? Continuas tu. são assim? Quer dizer que nunca vieste nenhum? Bem, eu... quer dizer, eu tentei, mas estava sempre ocupada a fazer outra coisa qualquer. Mas esta noite não vais ter mais nada para fazer. Sabes, fiquei nervosa quando tu me convidaste, mas estou contente por teres dito que sim. Eu também. Só espero que não seja uma daquelas divas que deixa o pessoal à espera. Eu detesto essas cenas. Também eu. Eu vou só ali comprar um bolo. É agora. Oh, mas que cena! É o Josh! Que coincidência! Então, o que é que tu estás a achar da Ana Montana até agora? Ela ainda não apareceu. Pois, era suposto perguntar-te mais tarde. Viu a Ana? Há bocadinho no palco. Falta um minuto para entrar. Onde é que ela se meteu? Tu acabaste de sair do teu camarim? Aham. Eu vim de lá agora e tu não estavas. Estava, pois. Isso é da idade, pai. Acha que isto é da idade, Fred? É Jimmy. Era só o que me faltava. Isto é mesmo da idade. Olá, pessoal! Desculpem o atraso. Espero que não pensem que eu sou uma diva. Exatamente. Salsicha, pepperoni e, para terminar, cebola. Hoje não vou beijar ninguém. Não, não sou horrível. Eu sou um borracha irresistível. Jackson, sou eu, a Olivia. Abra a porta. Olivia? Ei! Chegou a Olivia, está na hora de começar a curtir este sábado à noite. Mas não estou a perceber. Tu estavas muito diferente ao pé do Cooper. Ah, isso foi no sábado à tarde. A lua está no ar e eu vou-me soltar. Oh, ouvi dizer que ia haver aqui uma grande festa. Quem é que te disse? Bem, fui eu, a linha na cena. Olá. Pipocas, ai, com açúcar, tal como no cinema. Boa. Pois, mas o Cooper não vai gostar de saber que tu estás aqui. Eu sei, por isso é que eu não lhe contei. Agora, pega no telefone e convida o pessoal para a festa. Espera, então e aquela cena do... Porque se o meu irmão me diz para eu não me aproximar de alguém, ele é que sabe. Oh, o Cooper acha que eu sou uma menina pequenina que precisa de ser protegida. Mas se ele não souber, não há crise. Jackson, é o Cooper. Eu é que vou ter uma crise. Tens de ir embora. Nem pense. É a minha última noite na cidade e eu não vou deixar o Cooper estragá-la como de costume. Eu vou-me esconder. Livra-te dele, Jackson. Não sei se consigo. Eu nunca menti ao teu irmão. Fala. Por mim. Bem, na vida há sempre uma primeira vez para tudo. Esconde-te lá fora. Está bem. Podes entrar, Cooper. Estava aqui a curtir o meu sábado à noite sozinho. Para, mas é com isso. Ainda te magoas. Sim. É uma boa ideia. Deste-me um conselho excelente. Obrigado por teres aparecido. Liga-me quando chegares a casa para eu saber se chegaste bem. Olha, ouve. Eu sei que fui um bocado duro contigo, mas não queria que ficasses chateado. Não estou chateado. Atenção à estrada. Até amanhã. Calma, meu. Fui alugar uns DVDs para curtirmos. Oh, pipocas. Vêm mesmo a calhar. Tu já estavas à minha espera. Meu ovo, não estava nada. I want you. Uou! Onde é que tu vais? Dores de estômago. Acho que é dos nervos. Obrigada. Este solo de guitarra é interminável. Pois é, ele é demais. Senta-te. Nem imaginas o pessoal que estava para comprar um bolo. Então, que tal a primeira canção? Foi altamente, hein? Sim, não foi má. Não foi má? Ou queres dizer que não foi nada má? Sabes, eu gosto mais de hip-hop. Hip-hop? Sim, ela costuma entrar nessa onda. Tenho um feeling que vai entrar hoje. Esse bolo não te está a fazer sede? Não queres ir comprar uma bebida? Mas que boa ideia, já venho. Espera, toma, podes beber da minha. Não, desculpa, foi sem querer. Estou a divertir-me imenso contigo, Josh. Até já. Já percebes isso? A tipa deu sumiço? Foi comer chouriço? Será que é? Será que é isso? Ah! Isso, pá! Isso? Não olhe para mim assim. A letra não é minha. Epá, eu acho que estou a chocar qualquer coisa. Então afasta-te de mim. Vou tentar. Estás bem? Vou-me pirar antes que cuspas um alien. Boa ideia. Oh, mais vale prevenir. E olha, quanto à minha irmã... Ei, nem mais uma palavra. Assunto encerrado. Eu sei que sou demasiado protetor, mas eu preocupo-me com ela. Obrigado por teres recuado. És um bacana. Sim, sou um bom amigo. Estava a ver que nunca mais estou completamente gelada. Mas vou já aquecer com a festa. Espera. Tu não ouviste o teu irmão? Eu sou um bom amigo. E os bons amigos não andam em festas com as irmãs dos amigos. Mesmo que isso lhes apeteça muito. Uau, tu és mesmo um tipo fixe. Sorte a minha. Tu tens de ir andando. Sorte a minha. Vá, sai. Bem, então isto é um adeus. Adorei conhecer-te. Também eu. Esqueci-me do DVD. Hã? Eu passei por cá para me despedir e ele começou a agarrar-me. Estás feito, amigo. Mas o que é que tu estás para aí inventar? Olivia, vai para o carro. Sim, maninho. Devias ter vergonha. Ela não está a contar a verdade. Ela é que veio até cá. Ela é que me agarrou. A sério, culpa-me. Eu nem acredito que tu estás a culpar a minha doce e inocente irmã. Estou a falar a sério. Ela não é doce nem inocente. Olha, sabes que mais? Para mim chega. Se há coisa que eu sei sobre a minha irmã, é que ela não se atira a um tipo que mal conhece. Olha, chegou o Pisa. Ele atirou-se a mim? Olivia, vai imediatamente para o carro. Vamos conversar sobre isto. Uhum. Ela já te deu a gorjeta, garanhão. Mas onde é que estiveste? Estás a perder o concerto. Estava pessoal que nunca mais acaba. Não estava nada. Só estavam lá umas três pessoas. Então não te vais importar de ir lá buscar outra. Ouve. Então e agora? O que é que achas da Ana Montana? Continua a não achar piada nenhuma. O que é que tinha piada? Saltar para o público, era? Yeah, isso era cool. Saltar para o público? Sendo assim, acho que me apetece ir buscar mais um bolinho. Não entras em pânico, Ana. deixem cair. Mas onde é que ele foi? Saiu, Ana. O quê? Desculpa. Ele disse, foi a minha pior noite de sempre. Juram? Desculpa. Ele disse mais alguma coisa? Também disse que Ana Montana era uma treta. Mas nós decidimos não te contar. Sabes, afinal de contas não há necessidade de te magoar ainda mais. Pira-te! Agora! O rap foi muito interessante. Adeus! Eu nem acredito que estraguei tudo. Não estragaste nada. É claro que estraguei. Não podia ser feliz com um rapaz que gostasse apenas de mim. Queria que ele também gostasse da Ana e... Pronto, ele agora odeia as duas. Pela parte que me toca, ele é que perde. Bem, estou a mais. Aposto que era isso que a Lily ia dizer, não era? Era. E o que é que ia dizer a seguir? Que um dia ela vai encontrar um tipo que vai gostar de tudo nela. E não vai precisar de mudar nada. Obrigada, Lily. Tu sabes sempre o que dizer. Tenho queda para estas coisas. Bem, vamos, meninas. Está na hora. Porque temos um compromisso, esquece lá esse chouriço e agora vamos lá despachar isso. Pai, lembra-te, não tens graça. E tu não sabes rapar. Isso. Todos querem ser uma estrela. A seguir!